Rádio USP apresenta... E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje num atentado à bala em frente à sua residência na rua Paneleiros, em Copacabana. Memória, um encontro entre o velho e o novo, registrado pelo rádio. De casa para defender na praça hoje o voto direto, dia 15 de novembro, a eleição pelo sufrágio direto do presidente da República. Queremos eleger o presidente do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas concentradas na maior manifestação, no maior comício do país. E el cielo como bandeira. Soy loco por ti, América. Produção e apresentação, Milton Parron. Alô, pessoal, aqui estamos com mais um programa da série Memória. E hoje eu vou apresentar a vocês dois programas muito antigos do rádio brasileiro. Um do ano de 1949, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e o outro de 1952, da concorrente da Tupi, a Nacional, Nacional Carioca. E havia uma terceira emissora também que brigava muito pela audiência, que era a Rádio Mairink Veiga. Isto lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eram outras as emissoras que se engalfinhavam pela audiência do público. O primeiro programa que eu vou apresentar a vocês, esse de 1949, ele foi levado ao ar no dia 10 de agosto daquele ano de 49, o ano em que explodiu no carnaval a marchinha carnavalesca cantada por Emilinha Borba, Chiquita Bacana. É, não tem nada a ver com o programa. É apenas aqui um... Estou fazendo aqui uma digressão. E me lembrei que 49 foi um ano marcado por marchinhas carnavalescas lindíssimas. Uma delas é essa aí, que eu citei. Da Emilinha Borba. Teve também Pirata da Perna de Pau. Teve ainda Jacarepaguá e muitas outras. Mas vamos voltar aqui ao Tempo e a Música, é o nome do programa. O Tempo e a Música, locutor comercial deste programa, que era levado ao ar nas noites das quintas-feiras, às 21 horas. Eu lembro sempre que era o horário nobre do rádio naqueles tempos. O horário nobre do rádio hoje é o da manhã. Naqueles tempos, antes da televisão, né? Quando eu me refiro àqueles tempos, é antes da televisão. Antes do evento de televisão, o horário nobre do rádio era o horário noturno. Embora o rádio tenha sempre uma audiência muito grande, às 24 horas do dia, pelo imediatismo, pela rapidez com que ele informa seus ouvintes. Carlos Frias, locutor comercial, narrador Antônio Maria. O produtor também é o Antônio Maria. O Antônio Maria era um misto de narrador, de produtor, fazia tudo também no rádio. Orquestra Carioca sob a regência do Maestro Carioca. Tudo isto ao vivo, hein? Vamos ouvir O Tempo e a Música, 1949. Vocês aqui vão... Os que são da época vão se recordar de alguns cantores. Del, Nilo Sérgio, Almirante, Dircinha Batista, entre outros. Vamos ao programa, então? Rádio do PPRG3, o Cacique do Ar, Rio de Janeiro, Brasil. Senhoras e senhoritas, atenção! A Cinta Moderna apresenta... O Tempo! E a Música! Um programa da Cinta Moderna. O seu sucesso pessoal requer muita atenção para as linhas do seu corpo. É necessário que sejam linhas harmoniosas e sedutoras. Então o vestido cairá bem. Uma cinta da Cinta Moderna é sempre um complemento indispensável de plástica. As confecções da Cinta Moderna são dirigidas por técnicos competentes e especializados. Cinta Moderna, no Rio, loja e exposição, Rua Uruguaiana 47. Em São Paulo, Rua São Bento 78 e Avenida Ipiranga 582. é em Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, 932 e 936. Hoje e todas as quartas-feiras na Tupi, com o monograma do tempo em cada melodia, é uma criação radiofônica de Antônio Maria, com investigações feitas nos famosos arquivos de Almirante. O tempo e a música. E o carnaval de 1935 nos traz o nome de Ari Barroso, assinando um samba inesquecível. Por mais que o tempo ande, por mais que as coisas aconteçam, ninguém esquecerá esse êxito popular da música do Brasil. Foi ela! Quem quebrou meu violão de estimação? Foi ela! Quem fez do meu coração seu barracão? Foi ela! E depois me abandonou. Minha casa se desfogou. Quem me fez tão infeliz só porque quis? Foi ela. Foi um sonho que findou. Um romance que acabou. Quem sentiu gostar de mim até o fim? Quem sentiu gostar de mim até o fim? Foi ela. Quem quebrou meu violão de estimação? Foi ela. Quem fez do meu coração seu barracão? Foi ela. E depois me abandonou. Minha casa se desfogou. Quem me fez tão feliz só porque quis? E talvez muita gente tenha deixado de brincar esse carnaval de 1935 por causa de uma coisa incômoda que se chama espartilho. Quem é que não se lembra do estribilho, do tempo, do espartilho? Partiu-se a baleia, quebrou-se a pressão, a dona Tereza até do guardão. Hoje ninguém fala em baleia, espartilho ou pressão. É de não é nada disso. Toda mulher pode ter uma uva. A cinta cai como uma luva. Mas que cinta, minha filha? As cintas modernas, das cintas modernas. As cintas modernas, das cintas modernas. E recuemos, vamos a 1929 e encontraremos o esplendor do cinema falado com o derradeiro The End do cinema mudo. E lá está esta melodia na boca de todos, no assovio popular das ruas. É em nossa lembrança agora, essa melodia que se chama You Were Meant For Me. You and when she was done. like a plaintive melody that never lets me free. I'm concerned, the angels must have sent you, and they met you just for me. E recuemos mais ainda. Vamos às nossas lembranças de 1928. E você, ouvinte, quanta coisa passada em suas memórias desta noite, quando alvorosíssimo, furor dos teatros do Rio, esta música que se chama Constantinopla. Tive um professor que se chamava Zé Faria, que numa aula de geografia quis embatucar um companheiro lá da classe, ordenou que ele soletrasse um nome complicado da Turquia, nome que o professor assim dizia: Constantinopla. Diga a letra por letra esse nome sem se atrapalhar. Constantinopla. Não, nada disso, menino, eu pedi pra você soletrar. Eu quero aqui soletre direitinho essa palavra, que eu para você vou repetir mais uma vez. Constantinopla. C-O-N-S-T-R-G-H-I-J-K. Oh, que animal, que não sabe dizer uma coisa tão racional. Mas, o professor, por que é que o senhor não me ensina o que eu devo fazer? É uma tristeza ver tamanha estupidez. Vou dizer pra ver se você aprende de uma vez. Preste atenção. C-O-N-S-I-V-R-H-D-U-L-J. A cantora francesa Luciane Delisle trouxe para o Brasil Bolero. Esta música é hoje obrigatória no show de todas as boates. E cumprindo um destino inexorável, será lembrança saborosa daqui a 20 anos. Ouçam Dirceu Batista cantando Bolero, mensagem musical que Paris nos mandou há bem pouco tempo. on arrive, naïf, lève, allume les flammes au fond de nos âmes, sous l'œil de tes yeux, et sans merveiller, coupe de frères et ta main dans la mienne, du matin suivant, des mains d'espérance, du matin désir, à mon premier sourire. Em baleia, espartilho ou pressão. Hoje não é nada simples. Toda mulher pode ser uma uva. A cinta cai como uma luva. Mas que cinta, minha filha? As cintas modernas da cinta moderna. As cintas modernas da cinta moderna. E em 1937, bem pouco antes da morte do seu autor, surge um samba que o Brasil inteiro cantou, Eu Sei Sofrer. E sua intérprete, aqui está, Araci de Almeida. Que já sofreu mais do que eu, quem é que já me viu chorar, sofrer? Foi o prazer que Deus me deu, eu sei sofrer, sem reclamar, quem sofreu, mas que eu não nasceu, com certeza eu já me esqueceu, mesmo assim, não cansei de viver, e na dor, eu encontro prazer. É uma arte, pondo a modéstia de parte, eu faço dizer que sei sofrer. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa O Tempo e a Música, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ano 1949. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922. Você está ouvindo Memória, um encontro do velho com o novo, registrado pelo rádio. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Paulo Romano, é o último. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Aprovado o pedido do processo de impedimento. A Rádio USP volta a apresentar Memória. Produção e apresentação, Milton Parron. E vamos ao finalzinho do programa O Tempo e a Música, transmitido pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto de 1949, um verdadeiro desfile de astros e estrelas. os cantores de sucesso da época. Não cansei de viver e na dor eu encontro prazer. Saber sofrer é uma arte, e quando a modéstia de parte, eu faço dizer que sei sofrer. Vamos recuar muito mais. 13 anos antes da morte de Noel Rosa, 1924. Rio Provinciano das Coisas Simples. Encontramos o caricaturista Trinas, o homem que teve a honra de, naquela época, ver editado uma melodia francesa com seu nome na capa. E quantos não lembrarão com saudade este ritmo à moda antiga, saltitante, do Trinas Fox? Da sua toilette depende da linha perfeita do seu corpo. E é por isso que são perfeitos modeladores, cintas e sutiãs fabricados pela Cinta Moderna. Em Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, 932 e 936. Em São Paulo, Rua São Bento, 78 e Avenida Ipiranga, 582. Aqui no Rio, Cinta Moderna, Rua Uruguaiana, 47. Do tempo do espartilho, partiu-se a baleia, quebrou-se a pressão. Ó, Dona Teresa, aberto o cordão. Hoje ninguém fala em baleia, espartilho ou pressão. Hoje não é nada simples, toda mulher pode ser uma uva. A cinta cai como uma luva. Mas que cinta, minha filha? As cintas modernas, da cinta moderna, as cintas modernas, da cinta moderna. E vamos encontrar hoje com as assinaturas de José Maria de Abreu e Alberto Ribeiro, uma música que substituirá em todas as festas o cacuete norte-americano de cantar o Happy Birthday. Ouçamos a moderna canção de aniversário, última criação de Nilo Sérgio. Hoje é o dia do teu aniversário. Parabéns, parabéns. Fazem votos que vás ao centenário. Os amigos sinceros te tenho. Reunidos neste dia de tão grande alegria, desejamos que as bênçãos de Deus caiam todas sobre os dias teus. E que em data igual a essa haja sempre a mesma festa, cada um renovando os votos que hoje faz de mil venturais e de paz. Desejamos que as bênçãos de Deus caiam todas sobre os dias teus. E que data igual a esta haja sempre a mesma festa, cada um renovando os votos que hoje faz de mil venturas. Assim, de braço dado, caminham o tempo e a música. Um programa da Cinta Moderna dedicado à mulher. O realce da sua toilette depende da linha perfeita do seu corpo. E é por isso que são perfeitos modeladores, cintas e sutiãs fabricados pela Cinta Moderna. Em Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, 932 e 936. Em São Paulo, Rua São Bento, 78 e Avenida Ipiranga, 582. Aqui no Rio, Cinta Moderna, Rua Uruguaiana 47. O Tempo e a Música, este broadcast exclusivo da Cinta Moderna, é uma criação radiofônica de Antônio Maria, com investigações feitas nos famosos arquivos de Almirante. Em magistrais arranjos de Aldo Taranto e Carioca, cantaram neste programa Dircinha Batista, Nilo Sérgio, Del, Aracide Almeida, Almirante e Coro Popular. As orquestras foram dirigidas pelo maestro Carioca. Na próxima quarta-feira, às 21h05, o Tempo e a Música. Sempre com a legenda de beleza e bom gosto da Cinta Moderna. Bom, esse foi o programa O Tempo e a Música da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, de 1949. Vamos avançar agora 3 anos no tempo. E vamos a um programa de humor agora. Deixamos a Tupi, vamos para a Nacional do Rio de Janeiro. O dia 29 de junho de 1952. Locutores Lúcia Helena e Jorge Cury. Narrador Afrânio Rodrigues. Produtores Max Nunes e Paulo Gracindo. O programa que era irradiado às sextas-feiras às 20h35. Programa de humor que substituiu a PRK-30, que havia deixado a Nacional, e se bandeado para Marink e Veiga. Era um programa líder de audiência, a PRK-30. Então tiveram que improvisar e botar rapidamente no ar este que se chama Edifício Balança, Mas Não Cai, e que rapidamente caiu no gosto popular e começou a se rivalizar com a PRK-30 na liderança de audiência. A Lúcia Helena, a locutora a qual me referi, ela e Jorge Cury. A Lúcia Helena, ela acabou se notabilizando por apresentar um programa, nessa mesma época, um programa que era levado ao ar ao meio-dia pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era o encontro com Francisco Alves, nos finais de semana, o encontro com Chico Alves, quando os ponteiros se encontram, era a voz da Lúcia Helena. Edifício balança, mas não cai. ...100% financiado pela Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Projeto e construção de Max Nunes e Paulo Gracindo... São moradores do edifício Balança, mas não cai, todos os astros e estrelas da Nacional, exceto os que forem despejados por falta de pagamento. O edifício Balança, mas não cai, é o único que não cobra luvas nem taxas de condomínio, porque quem paga tudo é a Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Começa a confusão no edifício Balança, mas não cai. Na porta do edifício, duas mulheres conversam. Ele prometeu se casar com a menina. Que sujeira, hein? Fugiu com a menina. Que sujeira. Quer dizer que ele está sujo com o pai da garota? Não, porque ele se limpou com o sabonete e o calol. Certíssimo. Quem usa o sabonete e o calol nunca fica sujo e sim limpo e perfumado. Conservando as virtudes balsâmicas das essências do eucalipto, o sabonete e o calol deixa o corpo rigorosamente limpo, deliciosamente perfumado e com um aspecto encantador. Um preço razoável, um perfume notável, um produto de escola, sabonete e o calol. E no apartamento 932 habita um poeta sem rima que está aprontando mais uma das suas poesias. Velho, a poesia está quase pronta, tá? Ah, ótimo. Falta uma rima. Falta uma rima. Qual é a rima que falta? Me dá uma rima pra baliza. Rima pra baliza? É. Rima pra baliza. Ah, mãe! Mãe! Mãe. Então mãe rima com baliza? Não rima com a sua, mas a minha se chama Dalgisa. E aquele filho extremoso que reside no terceiro andar telefona para sua mãe. Alô, mamãe? Como vai, meu filho? Ah, pensa que eu me esqueci do seu aniversário? Olha, eu quero preparar para a senhora um coquetel daquele que papai fazia. Ah, muito obrigada, meu filho. Eu vou preparar e quando estiver pronto eu lhe chamo. Tá bem, meu filho. Leva a gina, não leva? Leva, meu filho. Obrigado, mamãe. Então eu vou preparar. Até já. Até já. E alguém é muito aplaudido numa festinha do apartamento 832. Gente de ouro, pulseira de ouro, Baltazar, cabecinha foleada ouro. Já chegou, hein, seu vigarista? Vigarista por parte de pai, turista por parte de mãe. Sim, senhor. Então eu lhe encomendo uma coisa e o senhor manda outra. Que foi, senhora? Que foi? Eu encomendo o senhor papel fino, cola, bucha, tudo para fazer balão para os meus filhos. E o senhor manda um sino? É a mesma coisa, senhora. Ah, mesma coisa como? O sino também faz balão, balão, balão. Seu tratante espertalhão. Vende balão de Luiz Gonzaga. Retrato de Carmélia Alves, rainha do balão. E aquele otimista continua gritando pelos quatro cantos do edifício Balança, mas não cai. Ah, tudo é lucro, tudo é lucro, tudo é lucro. O senhor viu? Viu o quê, minha senhora? Aquela mulher que matou o marido. Ah, tudo é lucro, minha senhora, tudo é lucro. Lucro? Lucro como se o pobre do marido morreu? Não é lucro pro marido, mas é lucro pro vizinho. Tudo é lucro, tudo é lucro. E aquela família que reside no segundo andar do edifício Balança, mas não cai, composta de três irmãos, um pouco chato, um pouco sujo e um pouco burro, é convidada para um casamento que se realiza na vizinhança. Eu cedo a palavra ao doutor um pouco chato, que vai saudar os noivos. Tudo bem, tudo bem. Senhores noivos, senhores padrinhos, senhores testemunhas, senhores convidados, senhoras crianças. Tendo sido convidado para falar aos senhores noivos, senhores padrinhos, senhoras testemunhas, senhores convidados, senhoras crianças, eu quero saudar não somente aos senhores noivos, como aos senhores padrinhos, senhores testemunhas, senhores convidados, senhoras crianças e mais. Chega um pouco chato, chega, quem vai falar sou eu. Eu passo a palavra, meu irmão, um pouco burro. Pego daí. Em nome da família um pouco, eu quero saudar os noivos e os filhos dos noivos. Eu quero exaltar a coragem do noivo em desposar uma senhora já bastante manjada. E eu não falo por mim, eu falo pela vizinhança toda. Pouco burro, deixa que eu falo. Fala pouco sujo, fala pouco sujo, fala pouco sujo, fala pouco sujo. Pouco chato, xalape. Meus senhores, minhas senhoras, ilustres noivos, ninguém melhor do que eu conhece a noiva. Ainda ontem, eu conversei com ela no muro da Lagoa Rodrigo de Freitas. E dando-me uma prova de quanto ela é instruída, contou-me uma formidável anedota. Aquela em que o papagaio estava muito nervoso. Que é? Não é aquela que diz que... Mas já sei que todo mundo conhece. Não, pera aí, cai fora um pouco sujo. Fala você um pouco chato. Eu quero pedir desculpas não só aos senhores noivos, como também às senhoras testemunhas, senhores convidados, senhores padrinhos, senhoras crianças. E comunico que para a lua de mel seguirão não só os senhores noivos, como as senhoras testemunhas, senhores convidados. Deixa que eu falo um pouco chato. Pego daí. Aliás, não é o primeiro casamento que eu assisto dessa moça. Essa senhora é casada duas vezes. Não, senhor. É a primeira vez que eu me caso. É mentira. A senhora casou-se hoje de manhã no civil pela primeira vez. E agora no religioso pela segunda vez. Ah, ainda bem. Cala a boca, pouco burro. Ai, meu Deus, tem alguma coisa embaixo da calda do meu vestido. Ai, eu acho que é o cachorro. Ih, foi um convidado que se meteu aí. Sai daí. Mas o senhor na calda do meu vestido? O que o senhor estava fazendo aí? Vai dar uma desculpa, só um pouco sujo. E aquele filho extremoso liga mais uma vez para a sua idolatrada mãezinha. Alô, mamãe? O que é, meu filho? Olha, eu tô preparando o coquetel do seu aniversário, hein? Escuta, bota champanhe, mamãe? Bota, meu filho. Ah, tá bem. Quando estiver pronto, eu chamo a senhora, viu? E aquele discotecário impressionado com a última gravação americana tenta descobrir no porão do edifício o célebre Mr. Echo. Mr. Echo, Echo. Tais aí pra dar o teco, teco. As perguntas vou fazendo, tendo. E você vai respondendo, tá bem, tá bem. Eco. Me responda se souber. Quem enterrou o nosso time? Quem não acertou o pé? Mister Eco. O Albertinho já cresceu. Cresceu. A Dolores ainda se esguela. Goela. Que me diz dessa novela? Encheu. Mr. Echo. Echo. Lá em Minas Maravilha. Vilha. Um rapaz teve uma filha. Filha. E o culpado é o Padilha. Filha. Mister Echo. Você não responde não, é? Vai brincar com a vovozinha, viu? A tua. Daqui a pouquinho nós retornamos com a nossa memória, trazendo para vocês da Rádio Nacional, de 1952, o edifício Balança Mas Não Cai. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922... Você está ouvindo Memória, um encontro do velho com o novo, registrado pelo rádio. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Paulo Romano é o último. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Aprovado o pedido do processo de impedimento. A Rádio USP volta a apresentar Memória, produção e apresentação, Milton Parron. Vamos continuar ouvindo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, do dia 29 de junho de 1952, o humorístico Edifício Balança Mas Não Cai. E as vizinhas do quinto andar conversam enquanto esperam o elevador. Quantas filhas a senhora tem? Ah, tenho 3 gêmeas. Ei, que beleza, hein? E são unidas? Muito, muito. Desde que elas nasceram, nunca se separaram. Ah, assim é que é bonito, não é? Sempre fizeram tudo junto. É? É, quando disseram mamãe, disseram as 3 juntinhas. Que amor, que amor. Depois se batizaram as 3 juntinhas. Entraram pro colégio juntas e fizeram a primeira comunhão as 3 no mesmo dia. Meu Deus, que encanto. Que encanto. Quando uma ficou noiva, o rapaz teve que pedir as 3 em casamento. Não diga. Ah, é? Do contrário, elas não aceitavam, não. É? E no dia do casamento foram à igreja juntas. Depois tomaram automóvel juntas. Foram juntas para Petrópolis passar a lua de mel. Sim. E quando chegou em Petrópolis... Não diga! Aí que foi cada uma pra sua casa. Minha ouvinte, querendo ir para casa, pode ir. Mas não esqueça de comprar amanhã cedinho um vidro da deliciosa água de colônia parisiana, cujo perfume encantador será um encanto a mais em sua sedução de mulher. Água de colônia parisiana, uma suave fragrância que multiplica os seus encantos e marca sua personalidade. E aquele poeta do apartamento 932, que já arranjou a rima para baliza, está procurando um tema para outra obra. Um tema preferido dos poetas é a tristeza do olhar do boi. E a conclusão que logo a gente saca é que nenhum poeta olhou para o olho da vaca. E enquanto isso, aquela mocinha do segundo andar chega satisfeitíssima com uma grande notícia para sua mãe. Ah, mamãe, mamãe, mamãe, eu vou casar, mamãe, eu vou casar, mamãe, eu vou casar, meu Deus do céu. Minha filha, fala baixo, que os vizinhos podem desconfiar, gente. E aquele coquetel continua sendo preparado no edifício Balança, Mas Não Cai. Olha, mamãe, o coquetel tá ficando pronto. Ah, muito bem, meu filho. A senhora se lembra se papai botava cachaça? Claro que botava. Ah, obrigado, mamãe. Quando estiver pronto, eu chamo a senhora. E no apartamento rubro-negro, Peladinho não consegue esquecer a derrota do Estrete Carioca. Ilustríssimo, excelentríssimo, senhor doutor Zezé Moreira. Então tu ganha o pan-americano e vai perder pro mano paulistano? Doutor Didi, tu não entendeu bem o que Zezé falou. Então ele mandou tu ficar de olho no Julinho e tu ficou de olho no Joelhinho. Doutor Ipanjucã, que gol que tu perdeu. Por isso é que a torcida toda cantou quando tu pegou a bola. Tô mole, mole pra chuchu chutar. O Santos de São Paulo salvou um gol milagrosamente. O Santos aqui não salvou nada. É por isso que eu digo, Santos de casa não faz milagre. Tinha horas que o Muca tava caído de sinuca de bico e ninguém pra chutar uma bolinha pra caçapa. Também tinha mais paulista no campo do que carioca. Era 11 bandeirantes e 2 bandeirinhas. Doutor Ademir, quando tu deu aquela entrada e levantou poeira na porta do gol, eu falei, Ué, ali teria do Ademir tá vendendo leite em pó. Mas, doutor Zezé, tu gosta mesmo do teu irmão, hein? Mesmo perdendo, o jogo terminou mano a mano. E no corredor do edifício, balança mais, não cai, trava-se um animado bate-papo. Ah, sim é que é. Essa medida de limitar o número de passageiros internos de ônibus foi muito oportuna. Sim é que é bom, pouca gente. Ah, eu não acho, não. Deixa 32, 64, 128, todo mundo se empurrando, todo mundo se pisando. Tudo é lucro, madame, tudo é lucro. Então a gente ser empurrado é lucro? Ah, não é lucro pra senhora, mas é lucro pro dono do ônibus. Ah, tudo é lucro, madame, tudo é lucro. Alô, mamãe? Que é, meu filho? Olha, já botei cachaça, gin, champanhe, botei tudo e já tô batendo coquetel do seu aniversário. Então, meu filho, eu vou me vestindo. E quando eu estiver pronto, eu telefono pra você vir me buscar, tá bem? Até já, mamãe. Até já, meu filho. E aquele parente muito rico torna a receber a visita daquele parente muito pobre. Primo, a situação não tá boa, não, Zé. Tá péssima. Tá pavorosa, tá insustentável, tá periclitante. Tá... Essa é nova, hein, primo? Essa é nova. Mas imagina, primo, que lá em casa nós não temos cadeira pra sentar, sabe? É? De maneira que fica tudo sentadinho no chão. Sim. Ora, ontem a minha senhora se distraiu, sentou-se em cima de um formigueiro. Só você vendo, primo. Ai, não me fale em cadeiras, primo. Você sabe quanto eu paguei pelo forro das minhas cadeiras novas? Mas, primo, lá em casa ninguém tem forro. É tudo formigueiro. Até o forro da gente as formigas já comeram. Mas eu me refiro, é a mão de obra. Você sabe quanto me cobrou o estufador? Não, primo. Ué, você não tem estufador? Quem sou eu, primo? Lá em casa primeiro vem a dor, depois é que estufa. Eu não estou dizendo. Você senta da mesma maneira e não tem a menor despesa. Você que é feliz. Felicíssimo. A situação não está boa não, primo. Está péssima, pavorosa, periquitante. Periquitante não, primo, é periclitante. Ah, periclitante. Bom, a música eu já peguei, o que eu não peguei foi a letra, só. Mas, ô, primo, o que você tem hoje? Você está falando e não está abrindo a boca direito? Estou, sim. Não. Aliás, sim. São esses caixotes que eu tenho na cabeça que fazem peso para baixo e não me deixam abrir a boca direito, sabe? Mas quantos caixotes? Um, dois, três, cinco, oito caixotes na cabeça? É isso mesmo. Você consegue equilibrar tudo tão bem que eu estava conversando e não tinha reparado que você estava com isso tudo na cabeça. Quase não se nota, né, Zé? Ô, primo, se a casa não tivesse sido encerada hoje, eu deixava você botar os caixotes no chão, né? Primo, você é tão bonzinho. Ah, quase. Parente é parente, é pra essas coisas. Mas, primo, que diabo, você se sacrificando dessa maneira? Será que ninguém tem consciência do seu drama pra lhe ajudar um pouco? Será que ninguém vê... Primo, só mesmo você que... Não, eu tô falando dos outros. Tô falando dos outros. Você sempre teve essa mania de me meter no meio. Bom, eu faço esse carreto, sabe? Pra garantir o leite das crianças. Leite? É. Eu tô pensando que esses meninos tomam leite todo dia. Todo dia, primo? Sim. Os meus filhos não sabem nem de onde é que vem o leite, sabe? Ah, então os meninos daquele tamanho não sabem de onde vem o leite. Bom, o único que sabe é o menorzinho. Aquele de cola ainda, sabe? Esse sabe. Olha, ainda outro dia, imagina você. Um homem vinha passando com uma vaca. E ficou com pena daquelas crianças, tão magrinha. E disse assim, toma, pode tirar o leite que vocês quiserem. Sei. Eles aí correram pra vaca, e você sabe o que é que eles começaram a espremer pra ver se saía leite? O que foi, primo? O chifre. Primo, esse problema eu conheço bem. Que problema, primo? O do leite. Ah. Aliás, Essas, aliás, suas crianças, primo, me deixam de coração mole. Você sabe que meu coração é muito sensível. É. Eu não posso ver criança passando necessidade. Esse problema do leite das suas crianças, você deixa por minha conta. Obrigado, primo. O meu veterinário anda aí às voltas com a vaca que está com a barriga d'água. Você traz os meninos e essa vaca fica à disposição deles. Primo, vaca de barriga d'água? Pois é. Quer dizer, o leite já vem misturado, né, primo? A situação não tá boa, não. Ah, primo. Tá péssima, tá horrível, tá execrável. Bom, execrável eu já manjo, primo. Bem, primo, eu hoje não posso demorar, não, que eu tô com esses caixotes na cabeça e ainda tem que ir à pesa. Se eu tivesse ao menos 5 cruzeiros... Ah, não seja por isso, primo. Estão aqui os 5 cruzeiros. Aonde, primo? Pronto. Aí. Ah, olha aí. Que você é? Não estendeu a mão direito, o dinheiro caiu no chão. E... apanha e leva, vá. Ah, primo, então com licença que eu vou arriar os caixotes. Não, não. No meu assoalho não, que tá encerado. Mas, primo, como é que eu vou fazer, pá? É, primo, se eu não estivesse com lumbago, eu até me abaixava para apanhar o dinheiro, né? Mas, primo, que desculpa. Será que você não tem pena de mim, primo? É engraçado. Você é que devia ter pena de mim, que eu tô com lumbago. E lumbago é uma coisa muito dolorosa, ou não é? Dolorosíssima. E aquela mãe que está aniversariando, liga para o filho para avisar que já está pronta. Alô, meu filho? Alô, é sua mãe. Você não veio me buscar para eu tomar um coquetel? Que coquetel é esse, mamãe? Ai. Que ideia é essa de um coquetel hoje? Meu filhinho, olha aqui, meu filho, um coquetel. Um coquetel do aniversário da sua mãe? Ah, parabéns pra você, dessa data. Parabéns pra você. Parabéns para você que tem sempre em seu lar a famosa inconfundível Trinca Eucalol. Sabonete Eucalol, mais consistência, mais perfume, muito mais qualidade. Talco Eucalol, o ideal após o banho. E o creme dental Eucalol, que faz sorrisos de saúde. Os produtos Eucalol tornam a vida melhor e mais limpa. E alguém se assusta no corredor do edifício, balança, mas não cai. Ai, sim! Olha ali aquele bicho de terno novo! Ih, que fazenda esquisita. É Casimira? Não, é Brim. Não, aquilo é Linho. É Linho, é Linho. Calma, pessoal, ninguém não conhece essa fazenda, não. É a minha gabá que está estendo um terno de gambardine. E acaba de tocar silêncio no edifício, balança, mas não cai. Seus moradores agora vão dormir e só despertarão na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Gratos pela atenção e recebam a cordial despedida da Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. Bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso Memória de hoje. Trouxemos para vocês dois programas do rádio muito antigos. Um de 1949, Tupi do Rio, o Tempo e a Música. E o outro da Nacional do Rio, 29 de junho de 52, Edifício Balança, Mas Não Cai. Técnico responsável pela edição deste programa, Cido Tavares. Assistente de produção, Débora Raposo. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Almirante Aragão, não te aproxime, porque eu te mato com meu revólver. Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. A Rádio USP apresentou... Help, I need somebody. Help. Memória, o encontro do velho com o novo. Programa produzido e apresentado por Milton Parron.